Tango Oscar Hotel Hill, chame torre 1895, bom pouso. Boa noite, 1805, saída prevista, pouca transição Zipar, aguarde cópia. Pouca Zipar, aguarde cópia, não está aqui. Salvador, Papa Tango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, segue para 1-0. Afirmo, Oscar Hotel Kilo. Vicente, check train, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. Abaixado e travado, Oscar Hotel Kilo, livre pouso 1-0 no 5. Fono 805, pronto para cópia. Nosso para cópia, 805. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5433, coteja. Autorizado Natal no 370, mandar o 1-0, saída Puca, transição Zipar. Perzulu 10, aerozinha, ou transponder 5433, controle 1-2-0-8, para o voo 2-0. Planejamento correto, para pushback sonamento. Para posicionamento, planejamento. Oi, boa noite, 994, pushback sonamento, ok. Autorizado, chama para o táxi. Seguinte frequência, livre estacionar. AB6746, desço para 2000 pés, ajuste na 014, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 014, reportará estabilizado em LS, S3 a 10, 746. Contra o Salvador Manoel, São Francisco, 2000, agora. São 3520, oceano identificação, chega na Mari, desça para nível 050. Ficou na Mari para o 050, São 3520. Até o quilo, solo zono 9, informa o pátio. Sente, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, reporte antes da Juliette. Até o quilo, táxi via Alfa Juliette, parte principal, reporte ingressando na Lima. Tá, ele foi Lima, Astro Hotel Kilo. Confirma 2 horas e 15. 2 horas e 15, 9, 9, 9. 178 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. 0 no 4, 9, 15, reportar no ponte espera. Boa noite, 9-6, coordenação com a equipe de solo, a paz saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o feedback sonamento, chama para o táxi. Valeu, aeronave da companhia na retaguarda, está autorizado o feedback sonamento 8-9-6. Aguarde, próxima para pushback no setor. Gente, aguarde o número 3 para pushback no setor. Nove nove quatro, a linha decola da 1-0, vento 0,80 graus, com meia dúzia de nós. Decola da 1-0, 1-9-9-4. Hotel Kilo segue via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para cruzamento da 1-7. Mas 3170 destra 2000 pés, ajustando 014, livre LS e repasse estabilizado. Ajustando para 2000 pés, 014, formulário estabilizado, tá 3170. Receptor localizador LS da 10, 6746. Web 6746, chame torre 1895. Chama 1895, 6746. Torre Salvador, objeto 6746, estabilizado ILS X-Ray da 10. 6746, continua a aproximação, aguarde pista livre. Agora pista livre, 6746. Após o cruzamento, segue para o pátio 5, frequência livre a estacionar. T746, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 0,80 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Corrigindo 1-7-3 a bordo, 2 horas e 35, alterna Fortaleza. Gente, aguarde. Quatro. 746, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 0,80 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 4. Livre pouso na 10, 6746. 1994, decolado 1224, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 994, boa noite. Boa noite, 96, altímetro no 0, no 4, táxi via Índia, e Alfa, reporte pronto, pode esperar. E Alfa, reporte lá pronto, pode esperar 1826. Boa noite, 1994. Boa noite, Gol 994, contato radar, vou para nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, 994. Espera 1-0, pronto, 896. Sente após o objeto na curta final, ali mantém 1-0. Após o web na curta, ali mantém 1-0, 896. Estimado agora de 5 minutos. Descer 2000 pés, ajuste na 0-4, autorizado ILS, XCI, pista 0, reposto estabilizado. Para 2000, com 0-4, autorizado ILS, train, vai reportar estabilizado, ETA 3520. Controle, ETA 3170, estabilizado. ETA 3170, completa aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, 3170, bom dia. Boa. A gente decola no 0, voo no 8, 9, 10. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3170, 2 milhas para o Índia Serra. Bom dia, 3170, reparte externo. Reportará 3170. Decolado 1228, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 896. Controle Salvador, gol 896. Gol 1896, contato radar, vou para nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA 1896. Como clareza 1, confirme os dados, são 3152. Pronto, 184, e seu bem, 2 horas, alterna Natal, da 3152. Tensa 3152, Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 014. Pelo ponto de espera, tá 3152. Próxima, Juliette, 6746. 6746, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter essa Juliette, 6746. Qual é a previsão de parada? 674602, ocupado, mantém antes da Juliette. Ok, sim, então vai manter essa Juliette. Uno 714, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. O 1994, chame Recife, 12545, hotel 2085. 2545, alternado 2085, 994. Um 70, solo 31 no direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém sua Juliette, 3170. Salvador, voo 205 para o estacionamento com o seu. Pistão 3152, Alina, cola pista 10, vento 070 graus, 07 nós. Salvador, gol 805 para pushback, estacionamento portão 5. Confirme para a torre. É o gol no 805, portão 5, pushback, acionamento. Gol no 805, livre acionamento, chame para o táxi, portão 07. Cuidado por chamar a táxi no 805. Stand 3520, é a torre? Prossiga, baixada e travada, visual com campo. Cliente, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para cheque 070 graus, 0612 de nós. Cliente, aguardando pista livre, Stand 3520. Ingressando a gerente, aguardando o tráfego à frente. Web 6746, afirmo, mantém a posição na Juliette, aguardando para ingresso. Vai mantendo a Juliette, vai não. No 714, informo clareza 2, confirme o POB e a alternativa. 173 a bordo, alterna Recife. Cliente, gol no 714, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 014. Índia. Então 3520, livre pouso no 0, vento 080 graus, 05 mais. Livre pouso no 0, tá 3520. Web 6746, Juliette, portão 02, atentando ao início do pushback do tráfego da Gol, no 5. Juliette 02, 6746. Então 3152, decolou 34, achando o controle 1208. 208, ingratão 3153. Diga. Estádio a passar 150, chama Recife na frequência 125.45, boa viagem. Recife 125.45, grato 896. Boa viagem. Obrigado, bom serviço. Contra Salvador, boa noite, na 3052, cruzando 2 e 1 10, saída Cuca, sensor Arcadinho. Então, 3152, contato com o radar na decolagem, saída Cuca, fui na DNA depois, 330. Cuca, 330, na 3052. Tá 3170, observe o pushback do Bang da Gol na posição 05. Após o mesmo terminal, o pushback tem livre Juliette, portão 06. Gente, observando o tráfego, a posição 06 vai conseguir o 3170. Solos 36, direita, táxi Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette, portão 04, até 3520. 7114, vento 08, 0 graus, 0612 de nós, livre da colagem pistão 10. Uno 714, decolou 37, meu controle 1208. Controle 208, boa noite, 714. Boa noite. Salvador, voo 205, está pronto para o táxi, já vem 18. 2 horas de banho de autonomia, está indo lá, senhor. Gente, vai em frente, Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 04, voo no 805. Tá 3520, informo que o Boeing da Gol é o número 1 aqui no táxi. De passagem, prossiga Juliette, portão 04. Gente, da passagem ao Gol, prossegue Juliette pro 04, 3520. Tá da Aracaju, tá ali. Boa noite, 05, a linha cola pistão 10, vento 08, 0 graus, 0612 de nós. A linha é cola no 0, boa noite, 05. Santo 3520, apenas aguardando aí aparecer algum balizador na 4. Ok, gente, vou coordenar junto ao inferno. Obrigado. Boa noite, 05, depois 41, chame o controle 1208. 208, boa noite, 205. Boa noite. Contato radar de longe, que é da PUC. Confirmo,